4299, chame centro Recife, frequência 128.35, até 123.8. 238, azul 4299. Bom dia. 1230, sua identificação dessa via chegada. O médio 1 para nível de voo 050. 050 para o médio 1. Por favor, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 230. Esquerda 230, Golf. Estamos em Salvador, bom dia, azul 4450, informação do Juliette. Controle Salvador, azul 4450, informação do Juliette. Azul 4450, aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. E Bomed 1 para o 060, azul 4450. 2171, estabiliza LS. 2171, chame Torre Salvador em 118.95. 8.95, bom dia. Batendo antes da Papa Golfe, assuma a navegação na proa de Arbor, a 7 milhas de Salvador, mantenha a 3 mil pés. Pouso 71, bom dia, pouso 2-0, pista 1-0, 1-2-0, lá, aceita não. Ele pouso 2-1, 7-1. Chame centro Recife, frequência 1-2000, até 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, graças. Controle, tem algum outro tráfico para o Oscar Papagolfo? Oscar Papagolfo, negativo. Poderia reiniciar a subida? Exato, subida para o 080 Oscar Papagolfo. Novo. 4450, reduza para 250 mais. Já está mantendo 2509, azul 4450. Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Papa Tango, Oscar, Papa Golfo, se manter o nível de voo 040. 040, Golfo. 9, direito. Controle, Salvador, Papa Romeu. Aguarde, Juliette, Romeu, Mike. Bruno 230, informa o tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo oeste, passando o nível 030 para o nível 040, Charlie 402. Certo. Escapa Pagufo, mantenha 4 mil pés, hoje estou altímetro 908, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, passando 070 para o 050, Boeing 737. Golfo. Voo 1250, desça para 5 mil pés, hoje 1098. 1230, desça para 5 mil pés, hoje altímetro 1098. 5 mil, autorizado. Visual com tráfego, cruzamento. E? Visual com tráfego no cruzamento. Gente. Dois, três, zero, como você já cruzou visual com tráfego? Gente, vou na 230. Juliette, Romeu, Mike. Prossiga, Juliette, Romeu, Mike. Gente, Juliette, Romeu, Mike, porte visual com o local de pouso. Reportará visual, está estimando 1250. Papagão, fiado, aprovado o destino, reinicia a subida. Papagão, tem voz que é Papagão, autorizado a subida para 080. 230, desça via para 2010, hoje estou altímetro 908, autorizado final procedimento LSX, eu posso estabilizar. 2000, camarada, estabilizado. 4450, reduza para 220 mais. Vai reduzir 2209, 4450. Azul 4450, pode prosseguir na descida? Azul 4450, desça para 5000 pés, oeste do altímetro, 1018. 5000 com 1018, Azul 4450. Delta Juliette, na Quebec, esperando a sua instrução. General, Serra Delta Juliette, cruzado, ingresso na pista 7, até o 44. Serra Delta Juliette, ciente. Eu acho que a Patagônia confirma o estimado de pouso. 1325. Azul 4450, desça para 3000 pés, hoje do altímetro 1018. 3000 com 1018, 4450. Estabilizado, 230. 30, chame todo Salvador, frequência 18, decimal 95. 295. Salvador, gol, 230, bom dia. Continua a aproximação, tá? Subindo a 9, tá? Do K9 09. Ok. 2, mantém a posição. Azul 4450, desce para 2 mil pés. Ajuste do altímetro 1098, autorizado final do procedimento LSX feito. Aeroporto estabilizado, aeronave precede, Boeing da Gol, 8 milhas, mantendo 150 graus, 150 nós de ground. Gente, 2000, autorizado X-ray, o 4450 esquente do tráfego à frente. Meu Juliette Romeu Mike, ciente, frequência livre, é a coordenação. Tráfego autorizado, pouso, sinal 0, vento 1, 0 grau, 0, 5, 9. Liverpool, 0, 3, 0. Estabilizou azul 4, 4, 5, 0. 4450, complete final procedimento, chame todo Salvador, 18, decimal 95. 1895, 4450. Torre Salvador, bom dia, azul 4450, final de 8 milhas. 14450, traço continua aproximação, número 2 aproximação. Gente, azul 445, tá? Solo 42, Iberê, puxando em solo 1219. Salvador, assina 6250, bom dia. Puxando 6250, assina a identificação dessa via chegada da Bomé de 1 para nível de voo 090. Identificou, descendo via Bomé de Uno para 090, Xené 62, se quiser. Autorizado pouso, piscina 0, vento 0, 80 graus, 0 menos. Autorizado pouso, tipo 10, azul 4450. Torre de César, Alfa Juliette, liberando a 17, já do Pátio 4. Delta Juliette, visual com a aeronave, livre frequência. 6-8-9-2-0, ainda não funciona a aeronave. Fecha. Sango Oscar, Papagoro. Como tráfego 12 horas, 25 milhas, rumo oposto, passando nível 180 para o nível 090, é 2320. Ok. Pronto para decolagem, a gente está pronto. Posso? Posso parar, Sandro? Gente, cancela um eco, decolagem por conta de risco de rimar, o vento no aeródromo é 1-0-0 graus 06, nenhum tráfego vai reportar, reporte fora do solo. Fora do solo, reportará a do banco. Fora de escola, você abre o eco aprovado, sul. No eco, tráfego da Nova Estado, mantém escuta, confirme, irá realizar o cruzamento para o setor sul. Afirma, senhora, cruza na vertical da 17. Tinha autorizado o cruzamento da vertical da 17, nenhum tráfego no setor. Reporte para... reporte livrando o setor. Reporta livrando o setor, ansiado, Léo. 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 128, decimal 35. 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 32, legal. Alinhar e manter, Sônia. Alinhar, Fernanda 206, confirme radial e distância do velho de Salvador. Tá, sem problema, filho. Agora tá 2 tráfego do estado já cruzando o campo, comprou do litoral sul, chama o controle 120 decimal 8, vou. 208, chamará o Céu do Leco. Na CTR, eu mantendo o número 10. Controle? Ah, tô escuta esse azuleco, senhor. Azuleco, mantém a linha do litoral, 500 pés, sobre a área de voo visual, reporte próximo ao final da barra. Próxima barra, reportará esse azuleco. Dave 52 na escuta do controle? A sua escuta, controle, Dave 52. Dave 52, contato radar na decolagem, suba via saída coral Uno Bravo para nível de voo 180. Coral, Ono Bravo, até o 180, G52. 6090, 6250. Oxalé 6250, desça via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 050. Via Bomé de Uno para 050, 6250. Contato 3497 autorizado decolar, 190 vento, 110 graus, 069. Visa decolagem 3497. Salvador 3890, espera sem informações de 3896, sua identificação, dessa vez chegada com a média 1 para nível de voo 060. 060 na Rua Leste, 2896. Possibilidade de voar estável, Duna? 3896, aguarde vetor para final e o leste. Ah. 497, decolou 51, chegou ao controle 120, decimal 8, bom voo. 108, bom dia, quanto mais. Quantas milhas? 206, por gentileza, stand-by, normal e identifique, código 5064. Controle Salvador, Vaneza 3497, decolado, salvo 1, não. 3497, contato radar na decolagem, subavia, saída salvo 1, transição Mativa, nível de voo 320. Salvo 1, Mativa, 320, 3... 497. Negativo, caça 206. Confirmando, estacionado 5064. Então, caça 206 mantendo no meu país. 20 milhas fora. Olha para seguir para 2000 pés para a zona, 6250. Estacionando 6250, desça via para 2000 pés, o eixo do altímetro 9016, forma o helicóptero mantendo a linha do litoral, próximo a Cotuaçu, 500 pés, não interfere. Chuva leve sobre o campo, pista 10 ainda seca e resolve. Tem 16, eu vim então para 2010, tem duas condições, obrigado ao Pedro Escudar. Já 350 de Salvador ainda? Zero meia, voe rotatória, reporte visual com campo. Confirmando, voe ser asa, reporte visual com campo. Autorizado para o segmento fase 2, 6250. Chegando a 250, autorizado. Sinal do segmento LSXV, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 6250. 3896, desça para nível de voo 050. 050, 3896. Dessa via para 2000 pés, altitude altímetro 908, autorizado final do procedimento LSX-ray, após estabilizado, informa o helicóptero Robson 44, próximo ao farol da barra, mantendo 500 pés. 2018 na Júlia, autorizado depois estabilizado também. 8-6. Estabilizando o localizador 6250. Canal 6250, chame o Torre Salvador, 18 decimal 95. 18 decimal 95, obrigado. Edicado para da barra, que é a do Eco, vai com proa do Centro-Sorte. Confirme, qual é a proa? O que é a do Eco, canal edicado para da barra, vai prosseguir para o Centro-Histórico. Centro-Histórico, se é a do Eco, é a parte vertical do local de sobrevoo, 510. Edicado para a do Eco. Ficou com uma olhada a partir do ponto médio até a cabeceira oposta. Perfeito, obrigado, meu Deus. Meia 250, autorizado por posto 90, vento 1, 30 graus, 0,5 lá. Lembra o posto, Xenar, meia 350, meia 250. 2835, até o número 2308. 12835, 1238, tá, 3, 4, 9, 7, lá. Serviço radar encerrado, 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, chame controle legal, frequência 120, decimal 1. Então, vamos fazer um ponto de espera, né? 3, 1. É 6250, agora a chuva leve sobre o aeródromo, pista úmida. Gente, 6250. Passador 06, visual com campo? Negativo, ainda é afastado 9 minutos. Com controle, se aposta no entorno do Papá. Salvador 06, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895 pro 06, grato. Torre Salvador, muito bom dia, o Caçador 06. Autorizado NM, mantendo no 7, posição 35. O Fox Alpha da presente inicia espera com curvas pela direita, reporte reinterceptando o sinal no 7. Manterá a espera com curva à direita, reportará 17. Chené 6250, solo 02, libere direito, chame solo em 1, na deusina desse relógio. 2 ou 9, obrigado, Chené 6250. Chené 6311, autorizado ele aí, Matip 90. Aí é Matip 90, mas 311. É o Foxtrot Alpha, desça para 500 pés, mantém esperando o setor e com uma decolagem da 35. Frente da decolagem na 35, manterá o ponto de espera. Senha, espera sobre o setor, desça para 500 pés. Descendo para 500 pés. Fox Alpha, devido à interferência com o eixo de decolagem, prossiga para o Través Norte da Torre Salvador e mantém esperando o Través Norte da Torre. Ciente, vamos lá para o Través Norte da Torre. Autorizado de colapso no 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, menos. Brasil aí, de colapso, então no 0, 6, 3, 1, 1. Checo do 1, 9, mantém a posição e aguarda. Caçador sem condições de pouso parado diretamente no pátio do Graé, confirmando o pouso no pátio do Graé? Confirmo, o pátio do Graé tem condições. Gente, então reporte na vertical do pátio do Graé, o vento é 1.40 graus, 0.4 nós, agilizando o máximo possível. Agilizando o máximo possível, sempre das condições, grato, 0.6. Marcos 1.9, me informa o helicóptero aproximado para pouso no pátio 4, aguarde para depois. Gente, reporte vertical de sobrevoo do Eco do Movimento. Confirmando o César Ué. César Ué, vou passar na vertical. Também é 3-1-1, decolou 04, chama controle 1-2-0, do Sua 8, bom ponto. 208, boa, é 3-1-1. Chanelinha 319, contato radar na decolagem, suba a via, saída São Voando, transição Mote, o nível de voo 360. São Voando, Mote, 360. Quanto vai ganhar na prodeira? Chanelinha 319, São Voando, transição Mote, vá. Mike Oscar, Tango, Litoral, suba a via, guarde instrução de pronto. São Voando, Mote, aguardando, 319. Livrou o cruzamento da 1-7. Gente, reporte em solo controlado, vento é 1-0 graus, 0-5 nós. Isso é maior solo controlado. 1-9 autorizado, decolar 1-7, posição 3-5, vento é 1-0 graus, 0-6 nós. Na vertical do Guatemi, o Céu do Arco está autorizado a prosseguir para a animada presente, a visual com o Sócio, está autorizado, cruza a próxima duna. Confirme, o Céu do Arco deseja cruzar a final da 1-0? Afirma, senhor, em dunas. Céu 3896, visual com o campo estabilizado. Sistema ativo, conforme anteriormente cotejado, 3896. Chama o torre, 1-8, decimal 900. 205. Visual com o BES da puta final da 1-0? Isso, sim senhor, já superou o tráfego, já, senhor. Gente, autorizado cruzamento, comprou a norte, reporte eixo 1-0 e 2-8 livre. Reporta o eixo livre e o céu do arco. 2-0 decimal 8, bom voo, decolado ao 06. Tá vendo, não mantém a próxima, controle da 08, né, com o 1-9. 3896, que chama a torre. Sim, Matheus. Gente, pista úmida, autorizado ponto de 1-0, vento 1-0 graus, 0-5 nós. Reforço 3896. 05. Vai subir, mantenha o 905. Mantenha a proa, pode voar direto, vai pro Bruno November. Mantenha a proa de decolagem, é Bruno November, aguarde ideal para o destino. Mantenha a proa, não sei o que. Proa ideal a 317, é pro Bruno November. Tango Eco no November autorizado pro ideal do destino radial 317, mantenha a subida para o nível de voo 015. Fumando 105. Agora direto 317 e acelera até 105, Eco do November. Papa Romeu Serra Azul Eco, formação de tráfego, decolado da cabeceira 35, passando meu 10 para nível de voo 105, Papa Alfa 31, posição de 2 horas. Mesmo o tráfego decolando meu 35, Serra Azul Eco, vai manter separação com o mesmo, Serra Azul Eco. Intenções prosseguir final em marcha. Eu tinha porte visual com o campo de pouso. Visual, foi mais apontará sem a lua. Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, eu conheço a luz. Grato, serviço. Papa Tango Eco, Zulu November, confirmo o estimado de pouso. Ecos do 6311, chama o centro Recife, frequência no 28, decimal 35, alterna no 23, decimal 8. 2235232, mais 611. Quatro, a sua identificação, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. 050, via Bomed 1. Já estamos reporte da intercessão da Bata, São Romeu, altimetria 018. certo, Tango Vento 100 graus 079. Autorizado o ANE e manter aqui pelo site, reporte com. Gol 2171, nosso ponto de termo. 2171, autorizado ANE e decolagem 10, vento 1, 0 graus, 069. A linha decola na 10, gol 2171. Você é autorizado a acionar o reporte. O ingresso de novembro está a 40 milhas noroeste do VR de Salvador, ingresso no espaço aéreo Golfe, para o serviço de informação de voo e alerta, chame em Recife na frequência 1.2.85, alterno 2.5.45. Luna 094, dessa via para 2000 pés, que é 098, ele é sexto autorizado e quatro estabilizado. 22, dessa via para trás estabilizado com 094. 08, obrigado. Dali, Salvador, bom dia. Gol 2171, cruza 1000 pés, salvo 1 no máximo. Gol 2171, no contato radar na decolagem, subavia saída São Bruno para nível de voo 360. Sobe para 360, São Bruno, voo no 2171. 208, direto da tela. Juliette, então mantenha estrito no 1000 pés, comprou do litoral norte, chama o controle em 120.8, bom dia. Caraca, 208, já tá bom. 4.000 pés, que legal, 908. Chegada bom, ficou para 4.018, 2.79. Controle de Salvador, muito bom dia, papai da Juliette, Tango, da Paragão, 7. Mantenha o Juliette Serra Tango, mantenha 5 faixas light, corredor forte, mantenha no meu pé, eu gosto pela subida. Juliette Serra Tango, mantenha meu pé, autoriza voar na magnética 342, destino, pode manter meu pé, se for como que está. Quanto me entrou? 342, 342. Pode bater mil pés sem conflitar com o tráfego. Gente, autorizado, senhor Cristina, igual 342, mantendo no meu pé, Juliette, Serra Tango. Vamos aqui, vai manter mil pés na magnética 342 em caso de falha. Serra Tango, Juliette, Serra Tango, quando possível, seu chamado de pouso. Mais uma hora e dez. Copiado. Tango Juliette Serra Tango autorizado subir para 2.500 pés, que é 1.08. 2.500 pés, já está bom.